Dois a bordo no Aerostar, tá livre o táxi, chame para ingresso na 17, o filete Bravo Serra. O Serra livre ingresso, chama a linha de pronto no 7 para a decolagem. Gol 995, autorizado a sinal ILS. Autorizado o procedimento, repórter estabilizado, gol 1995. Controle Salvador, bom dia, o TAC 3597 com a foto. 3597, bom dia, senhor, identificação, autorizada a chegada bom, desço para o nível 050. 050, chegada bom, aqui o TAC 3597. Gol no 804, confirme sua indicada. 2509, 804. Sim. Juliette Bravo Sierra, tá livre de decolagem na 17, o vento de 120 graus com 9 nós. Agora 9 milhas. Romeu Juliette Bravo Sierra decolou aos 28, chame o controle em 120.8, bom voo e bom dia. 1208, muito obrigado, até de tarde. Voador, bom dia, Papa Romeu Juliette Bravo Sierra, na sua escuta passa 2000. Juliette Bravo Serra, bom dia, contato radar, voo 400, direto Leda. 400, direto Leda, Juliette Bravo Serra. Uno 804, desce via 2107, que é legal no 0107. Descendo via 2107, 804. Confirme, chamou a torre. Hotel Lima Tango, bom dia, prossiga. Lençóis, é isso? Matango, confirme para Lençóis. Ok, eu não tenho aqui a sua notificação, o senhor sabe o horário do plano de voo? 3597, desça para 2 no 7, Senegal 0 no 7. 995, complete a aproximação, torre 1 no 8, 62. Completa a torre 18, 62, igual 995. 302, bom dia. Autorizado para Confins, perdão, para Belo Horizonte 200 pela Whisky 1. Decola da cabeceira 10, curva direita, subida da EU após Leda e Ilhéus. Transponder é 5466, controle 120.8, contexto. Bom dia, senhor, identificação, autorizada a chegada bom. Desça para 4 mil pés, Senegal no 0, no 7. Desça para 4 mil, comente 17. Bom, senhor, no 607. Neto, chame, está livre acionamento, chame para o táxi, o altímetro 1017. Passará para o táxi, 902. Oi, Salvador, bom dia, gol 1995, final, baixado, checado. O gol no 995, bom dia, avistado, livre pouso na 10, o vento é 130 graus com 8 nós, o altímetro no 0 no 7. Livre pouso no 0, ajuste 1-0 no 7, gol 995. Papa Romeu, Juliette, Bravo Serra, chame Recife, 1251. 1251, obrigado, bom dia. Bom dia, bom voo. Oi, Salvador, bom dia. Boa noite, 04 na final, baixa atrás. Boa noite, 04, complete a aproximação, guarde pista livre para o posto. Guardando pista livre, boa noite, 04. No solo aos 37, ao livrar à direita, táxi via Alfa e Juliette para o portão 01. Direita, Alfa e Juliette para o portão 01, no, ou 1995. Oi, Salvador, o portão 1302 está acionado para o táxi. Está livre o táxi, 1302, chame para ingresso na 10. Portará para ingresso na 10, 1302, informa-se em cola do hotel. Gente. Voo no 804, está livre o pouso na 10, vento é de 130 graus com 8 nós, e o altímetro no 017. Livre pouso na 10, no 804. Hotel Lima Tango na escuta da torre. Matango, Hotel Lima Tango, é a torre Salvador. Salvador, bom dia, Gol 1897, informação Foxtrot. 1897, bom dia, senhor, identificação autorizada a chegada bom, desça para o nível 050. Identificação bom, 050, Gol 1897. Gol no 804, no solo aos 39, ao livrar à direita, taxi na Alfa e Juliette para o portão 10. Alfa e Juliette, portão 5, no 7, complete final, torre 1, no 8, meia dúzia. 1607, desce para 2 mil pés, autorizado sinal LS. Desce para 2 mil pés, autorizado LS. 1607. Salvador, ponto 0, no 302, ponto 0, no 0. Força aérea no 302, está autorizado a alinhar e decolada 10, o vento é de 130 graus com 8 nós. Decola da 10, força aérea no 302. Salvador, bom dia, tá? 357, aproximando, sempre abaixo do trabalho. 35 no 7, complete aproximação, guarde pista ali para o posto. Aguardando, pista ali, 357. O força aérea no 312, no 302, tem condição de decolagem imediata? Está autorizado, 130 com 9 nós. Tan 35 no 7, eu informo um QNH de 10017, o vento agora é de 130 graus com 9 nós, guardando apenas a pista ali para o seu posto. Aguarda. A 35 no 7, agora pista livre, autorizado pouso na 10, o vento é de 130 graus com 9 nós. Livre pouso na 10, tá 35 na 7, muito obrigado. Saíram no 302, decolou de Salvador aos 42, chame o controle em 120 decimal 8, povo e bom dia. Força aérea 302, controle 208, muito grato, bom serviço, bom dia. Matango, Hotel Lima Tango, é a Torre Salvador. É, o senhor vai acionar o transponder 5451, decolará com proa norte para Lençóis, reporte fora do solo. Está presente direto, Beda, muito grato no 303. Hotel Lima Tango, tome a proa norte, afastando-se do campo, chame o controle em 120.8, ou confirmando o transponder 5451 a 1.000 pés AGL para Lençóis. Tenha um bom voo e um bom dia. Tá 35 no 7 no solo aos 43, ao livrar à direita, chame. Perdão, ao livrar à direita, pode prosseguir na minha escuta via Alfa e Juliette para o portão 4. Escuta Alfa Juliette, portão 4, na 35 no 7. 1-0, 1-0. Gente, o pouso no 0-0, prossegue em condições visuais. Reporte livrando a CTR, hotel Lima Tango. Salvador, possibilidade de coordenar direto aqui acho, pro Fábio no 302? Aguarde. Aguardando no 302. Gol na 897, desça para 2.000 pés, que é legal na 097, autorizado a final LS. 2.000 pés na 097, autorizado LS, gol 1897. Aero no 302, autorizado direto Nelson. Muito grato pela coordenação da presente direto Nelson no 302. estabilizado no ILS X-Ray, Golo 607. 607, complete aproximação, torre 1 no 862. 608-62, pode. Salvador, bom dia, do voo na 607, passando Simbra, trem de pouso baixado e travado. O voo 607, bom dia, avistado, está livre, pouso na 10, o vento é de 1,30 graus com 8 nós, e o altímetro no 017. Livre pouso na 90 com ajuste de 1017, o voo na 607. Oi, bom dia. 3171 da TAM tem informação Golf. Solicito autorização Guarulhos. O 3171, por gentileza, a partir de agora pode trocar para 1219 para cópia, ok? Ok, 219 com salto. Salve, Salvador, muito bom dia. 3171 da TAM tem informação Golf. Autorização Guarulhos. 340, conforme repetitivo. Pelo up Zulu no meio, até o Bravo Tazulu. Decol da pista no zero, curvando à direita, saída Dial Leda, depois Bridge. 5501 nosso transponder, e a gente vai falar com o controle 120.8, 3171 da TAM. Chamo o seu agora, muito obrigado. 3171. No 607, no solo 51, ao livrar à direita, taxi na Alfa e Juliette para o portão 3, na minha escuta. Livrar na próxima à direita e vai taxiar via Alfa e Juliette para o portão 03, na sua escuta. Boa, no 607.